Sr. Presidente, este orçamento reflete a opção clara do município, mas é uma opção clara que não resulta deste ano, resulta já de há 10 anos atrás. Uma opção clara na ambição, opção clara no desenvolvimento, no trabalhar para o desenvolvimento, no rigor, na preocupação social. Está cá refletido. Ah, isso é para dizer, nunca aqui ninguém trouxe um orçamento desta envergadura. Pois não. Primeiro, não tinham capacidade para o fazer. Apesar de ter havido apoios muito maiores do que há agora. Não comparem orçamentos, não comparem orçamentos, comparem execução. E se pedimos ter aqui a ideia, 32 milhões de euros de previsão, vai lá, vai, isto é que é uma previsão. Nunca o PSD aqui apresentou, até 2009, porque efetivamente já lá vão 10 anos, mas até 2009, nunca o PSD aqui apresentou uma barbaridade dessas. Pois não, mas também nunca executou tanto como este. E é aqui que nós temos que ir. Não é na previsão e no orçamento que nós temos que fazer as contas, meus amigos. É nas contas, é quando viemos aprovar as contas, ao final de cada um, de cada ano. E aí, meus amigos, é verdade, nunca ninguém executou tanto como este executivo. É verdade, é verdade.